Então, o tema da nossa palestra é esse, o que é realidade? E é um tema desafiador, né? Embora as pessoas tenham muitas opiniões a respeito da natureza da realidade, do que isso seria, muita gente acha que isso é uma questão ultrapassada. Mas não porque alguma solução concreta tenha sido encontrada, né? Muitas vezes o pessoal tem essa visão sobre a realidade como sendo inexistente ou até deixando de pensar a respeito disso, é mais por uma espécie de exaustão que a nossa cultura experimentou em relação a isso, né? De tanto se discutir o que é a verdade e o que é real, sem encontrar uma solução claramente satisfatória, muita gente chutou o pau da barraca e não quer nem saber disso mais. Então, para muita gente deixa de ser um problema, não porque foi solucionado, mas por um cansaço intelectual e até existencial. Mas a gente acha que isso é importante, porque o fato das pessoas não quererem mais falar sobre verdade ou realidade em muitas situações, não significa que as pessoas perderam a capacidade de fugir da realidade, né? Isso continua acontecendo, como sempre aconteceu. Então a gente tem que tratar com o problema de qualquer forma, né? Essa palestra foi... está baseada em grande parte numa palestra do mesmo título de Hans Ruckmacher, What is Reality? É uma palestra que ele deu algumas vezes na década de 60, nas décadas de 60 e 70. E é uma palestra que tem até uma história curiosa, porque de certo modo o Ruckmacher questionou aspectos da visão de verdade que o povo evangélico tinha na época, que era bem racionalista, curiosamente, principalmente na América do Norte ali, né, o conceito de verdade que o pessoal tinha no meio cristão era bem racionalista. E como ele questionou muita coisa na palestra dele, que eu não vou dar todos os detalhes aqui, isso causou um certo frisson na época. Inclusive eu encontrei lá na Suíça com o diretor atual, que é o Greg Lowry. E ele contou uma história engraçada. Ele trabalhava na sala de mídia, a media room do Labri da Suíça, e ele fazia edição das gravações antigas. E num belo dia, fuçando lá, editando os tapes, né, que lá no Labri até hoje o pessoal usa fita, porque muita coisa foi gravada em fita e não deu para passar para digital. Digitalizar. Mas ele conta que no meio do trabalho dele, na década de 80, ele encontrou essa palestra. E ele ficou abismado. Por que essa palestra não estava circulando? Foi aí que ele ficou sabendo da história. Que quando o Ruckmacher apresentou a palestra e questionou alguns aspectos da visão evangélica tradicional de verdade, a palestra foi banida. Apesar de ele ter sido o segundo homem do Labri, ter sido uma pessoa influente, inclusive... ele ajudou a fundar o Labri da Holanda, né? Mas, apesar disso, na Suíça, em alguns lugares, a palestra ficou guardada, né? Não foi destruída, mas ficou guardada. Aí, na década de 80, ele perguntou para o chefe, isso é tão bom, tão importante, por que não disponibilizar? Ele falou, pode colocar, então. Aí ela voltou para a prateleira. Mas, na Holanda, a gente ficou sabendo que isso nunca aconteceu. Lá, todo mundo escutava a palestra, né? E isso é uma coisa curiosa. Mas, assim... o assunto era uma questão séria na época, em parte porque muita gente estava fugindo mesmo da realidade. A gente tem que lembrar que década de 60 e 70 foi aquela época das drogas, da descoberta das drogas. Não é que agora não seja, mas realmente foi uma época de descoberta e muita gente usava isso mesmo como via de escape. Muita gente usava. E, então a discussão sobre... havia também um interesse muito grande por religiões orientais. E em algumas religiões orientais, vocês sabem disso, a realidade a existência de uma realidade com particulares, com diversidade, é negada, né? Acredita-se que a realidade, de fato, é o que está além de tudo que a gente experimenta. Isso tudo aqui é ilusão da nossa experiência, a individualidade, a subjetividade, o objeto, tudo isso são ilusões, não existe uma realidade divina única. Então havia, naquele momento, um grande debate sobre a natureza da realidade por causa disso, por causa dessa tendência a uma fuga da realidade. É claro que, de certo modo, isso pode ser relacionado com toda aquela situação da Europa depois da guerra, né? Que foi uma ferida muito violenta, as esperanças de progresso e tudo mais, que já estavam em decadência desde a Primeira Guerra Mundial, foi como uma espécie de pá de cal, né? Então aí você tem a juventude de 60, 70, ela vai para outro caminho e tem essa fuga, né? Da realidade. Então existia um momento histórico também, mas eu ainda acho que ela é necessária hoje. As ideias que o Ruckmacher discutiu naquele momento ainda são importantes hoje. Então eu não vou tentar resolver completamente o problema, mas pelo menos trazer uns insights. Eu acho que isso é mais importante do que tentar ter um argumento completo, fechadinho, absolutamente rigoroso. O que seria realidade? Então, na palestra dele, o Ruckmacher começa com uma história interessante. Ele fala sobre como os nossos bisavós, no caso, bisavós dele, não os nossos, como é que eles viajavam de férias. Normalmente, o pessoal tomava um trem ali na Europa e viajava sempre para o mesmo lugar. Não existiam tantas possibilidades de alcançar lugares distantes, diferentes, em visitas rápidas. Isso era muito complicado. Então, normalmente, o pessoal programava as férias para lugares bem tradicionais, eles iam para aqueles lugares. Então, alguém podia fazer isso por 25 anos, e parece que esse é o exemplo que ele dá dos bisavós dele. Eles foram no mesmo lugar. No mesmo lugar, tomavam o trem de uma cidade para outra, desciam na outra cidade. E naquela cidade tomavam outro trem para uma cidadezinha menor, e lá já eram recebidos na estação pelo gerente do hotel, e eles faziam sempre a caminhada pelo mesmo lugar. Então aquela vida muito mais tradicional, né? Muito mais tranquila, uma mesmice que às vezes é boa, né? Tranquila. Mas num certo dia, esse pessoal viaja para essa cidade e uma árvore, na hora que eles vão fazer a caminhada, né, do fim da tarde, uma árvore que sempre esteve lá, não está lá mais. E era uma árvore bonita, importante para essas pessoas, grande, imponente, e a árvore desapareceu. E essas pessoas foram, inclusive, questionar com o gerente o que aconteceu que dentro aqui do terreno vocês tiraram aquela árvore tão bonita. Aí ele explica, o gerente, né, nessa situação imaginária. Não, aconteceu uma tempestade muito violenta, e a árvore já era antiga, caiu e a gente teve que remover. Mas por que ele conta essa história? Porque alguém que foi ali pela primeira vez podia passar e não sentir nenhuma falta. Quem nunca viu a árvore vai passar pelo mesmo caminho e não vai reclamar do desaparecimento da árvore. Quem já viu a árvore uma ou duas vezes, mas não se incomodou muito porque não preocupava com árvores, também poderia não ligar para aquilo. Mas para essas pessoas que sentiam prazer em voltar para o mesmo lugar e lembrar de 25 anos atrás, como é que debaixo da árvore eles conversaram e alguma coisa aconteceu. Como é que é isso? É uma experiência muito diferente para essas pessoas. O que que isso mostra? Que realidade, de fato, é uma coisa que não é simplesmente dada e objetiva. Tem um lado subjetivo. A gente sabe disso, que uma árvore pode ter um significado muito maior para um do que para outro. Ela pode ser uma parte fundamental de um mundo. Pelo menos o mundo de algumas pessoas. Mas também o mundo para outras criaturas, né? Quantas criaturas será que viviam na árvore, que dependiam daquela árvore que desapareceu? Então, o mundo não é simples. O mundo não é uma coisa simplesmente que é dada lá fora, né? A nossa relação com a realidade é muito importante para que ela exista. Pelo menos a realidade como nós experimentamos, né? A gente tem muitas experiências semelhantes. Eu lembro que quando a Alessandra, minha esposa, ficou grávida a primeira vez, foi impressionante para mim. Eu nunca tinha visto tanta mulher grávida na minha vida. Todo lugar que eu entrava, eu só enxergava mulher grávida. Eu podia ir no trânsito, atravessando a rua, no supermercado, no shopping, na igreja, era mulher grávida para todo lado. Passou essa fase e eu fui tirar a carteira. Eu só enxergava carro de autoescola. Para todo lado tinha um carro de autoescola e eu ficava lendo. Qual que é essa autoescola? Eu não sei por que me dava essa curiosidade. Mas aquilo chamou minha atenção, né? Outra coisa, crianças. Quando as meninas nasceram, gente, literalmente, eu via carrinho... Tem um ali. Eu via... Eu via carrinho de bebê na cidade inteira, para todo lado. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu passava pelas ruas e não via carrinho de bebê. De repente, comecei a enxergar carrinho de bebê para todo canto. Então, isso é uma coisa curiosa, né? A realidade não é somente o que está dado ali. Porque os carrinhos estavam lá, as mulheres grávidas estavam e os carros de autoescola também. Né? Mas, de alguma forma, eles não faziam parte do meu universo. Ou não eram tão fundamentais no meu universo durante um certo momento. Então, assim, nós temos esse tipo de experiência. De que a realidade não é algo simplesmente dado, completo, para nós. A gente tem que penetrar, né, para vivenciar aquilo. Para entender o que está acontecendo no mundo. Agora, uma coisa que atrapalha muito a nossa relação com a realidade é uma divisão que a gente vai falar mais um pouquinho mais na frente, é a divisão entre subjetividade e objetividade, que é uma característica do pensamento moderno, que o pessoal tenta superar essa divisão de formas diferentes, mas é uma característica, é a divisão de subjetivo e objetivo. A gente usa, às vezes, na linguagem popular até. Né? Alguém dá uma opinião pessoal sobre alguma coisa, aí a gente diz, isso é muito subjetivo. Né? Ou então, no momento que a gente está querendo dizer que tem alguma coisa ali, independente da minha percepção, a gente diz, não, a realidade objetiva está lá. Né? Aí tem aquela discussão, né, Léo, do construtivismo e tudo isso aí. Então, nós temos um problema, na minha opinião, é que a gente realizou uma divisão abstrata de objetivo e subjetivo, de objetividade e subjetividade. A gente vive essa divisão, essa ruptura. Isso atrapalha a gente entender a realidade. Muita gente vai pensar que, vai dizer que realidade são as coisas objetivas, os fatos objetivos. O que é realidade? É o que está lá fora, né, da minha mente, da minha consciência. Realidade é a coisa em si, né, a coisa em si. Isso vem lá do Kant, essa expressão. Mas, sei lá, a realidade é o carro, independente da minha percepção. A natureza está funcionando aí, tem passarinho, macaco, árvore. Essas coisas estão vivas aí, independente da minha percepção. Então, muita gente acha que realidade é isso. É o que está fora. É as coisas na sua natureza. Então, e a nossa percepção? Não, isso é um detalhe. A nossa percepção não faz parte da realidade. Tem a realidade e a nossa percepção da realidade. E é isso. E, normalmente, se você radicaliza essa percepção, e é importante que vocês tenham o insight da coisa aqui. Se você radicaliza essa percepção, o que você vai dizer? Que o sentido das coisas é a gente que põe nas coisas, que elas mesmas têm sentido. Existe alguma coisa lá que, quando a gente estabelece uma relação, a gente chama de macaco. Então a gente chama de automóvel, uma coisa que está lá fora. Mas o sentido é eu que estou dando. Não é que o sentido está lá. Os fatos não têm sentido. Tem um universo de fatos, aí eu venho e atribuo sentidos, né, para esses fatos. Então isso é uma visão comum, que a realidade é feita de fatos sem sentido. O sentido é imposto pela cultura, pela consciência humana. É muito comum isso, né, nas ciências humanas, principalmente. E já tem o pessoal que acha que a realidade é subjetiva. Quer dizer, não existe uma coisa lá. Existe a subjetividade. Eu, ou o ser humano, ou a sociedade, constrói uma realidade, constrói o sentido, e isso é o real. Já viu essa expressão? Construção social da realidade. Isso é um título, né, de um livro do Peter Berger, que é um autor. Não vou dizer que ele esteja focalizando isso hoje, mas por algum tempo ele trabalhou com o que é chamado de sociologia do conhecimento, que é essa ideia de que através das relações sociais a gente cria a realidade para nós. Então não faz sentido ficar falando sobre os fatos, sobre realidades objetivas que estejam lá fora. Não faz sentido. A gente só fala sobre como que o sujeito percebe isso, como que uma sociedade constrói isso aí. Então, nós temos dois extremos, né? Fato, realidade como fato sem sentido, e a realidade como sentido sem fatos, que é o caso do subjetivismo. Que eu não sei se existem coisas. De repente, aí tem os mais radicais, solipsistas, né? De repente, é tudo uma projeção da minha cabeça. Né? Eu estou criando isso aqui, essas impressões, de repente ninguém existe aqui. Né? Então, é o solipsista radical vai nessa linha. Normalmente, esse tipo de raciocínio é usado mais numa abstração filosófica. Vamos imaginar, né, uma situação extrema. E aí a pessoa pensa assim. Mas muitos loucos são solipsistas mesmo. Né? E alguns filósofos que ficaram loucos também. Numa visão cristã, a gente teria que encarar a coisa de um modo diferente. Eu não vou apresentar um argumento técnico para isso, mas vamos pelo menos pegar o ethos da coisa. Se a gente crê que Deus cria todas as coisas, nos coloca no mundo criado para se relacionar com esse mundo, a gente vai esperar, naturalmente, vamos dizer assim, um desenvolvimento dessa crença, algo que é coerente com essa crença, a gente vai imaginar que nós tenhamos sido desenhados para entender o mundo real, para se relacionar com as coisas de uma forma autêntica, para ter experiências cognitivas válidas, independente da nossa capacidade de explicar isso. É natural inferir de uma crença teísta que a gente tem algum tipo de possibilidade de experiências reais. Não ilusórias, né? Ainda que exista a experiência de ilusão, muita gente fala assim, mas e a ilusão? Não tem a ilusão de ótica? A ilusão de ótica é uma prova que a gente se engana. Não, o fato da gente ser capaz de dizer que existe a ilusão de ótica e diferenciar a ilusão de ótica de outras coisas, significa que até a ilusão de ótica pode ser conhecida por nós. A gente sabe que existe. Se existisse só ilusão, a gente não saberia que existe uma divisão de ilusão e não ilusão. A gente seria incapaz de estabelecer essa diferença. O fato de a gente ser capaz de estabelecer significa que a gente conhece a ilusão como um fato real. Quer dizer, que a gente pode se iludir. Então, o que, que isso significa? Que, na verdade, nós temos experiências de realidade, a gente tem experiência de viver no real, a gente tem experiência de negar o real também. A gente tem as duas experiências. O problema é como que a gente explica isso, né? Numa visão cristã, então, seguindo esse raciocínio, em princípio, a gente precisaria dar um passo atrás dessa divisão de subjetivo e objetivo. De onde vem a realidade? Vem dos fatos sem sentido ou vem da subjetividade que constrói um mundo que não tem necessariamente uma base factual? O melhor seria a gente dar um passo para trás dessa separação radical. Né, de subjetividade e objetividade. Quer dizer, a realidade deve estar no encontro das duas coisas. Que, de fato, a gente sabe que precisa ter alguma coisa com uma estrutura, uma constituição independente da gente e que ofereça uma resistência a nós. Né, eu posso ser cego e estou tateando aqui, né, na mesa e, de repente, eu toco o monitor aqui do computador. Então, isso aqui ofereceu resistência, né, para mim. Na hora que uma coisa oferece resistência para mim, eu tenho consciência de que é uma outra coisa. É o outro. É o que é diferente. Então, a gente tem a experiência do que é diferente. Não é tudo igual. Não é tudo eu. Existe eu, existe alguma coisa que resiste ao meu eu. Então, não é só subjetividade. Tem fatos, né? Vamos discutir a questão do sentido. Mas, por outro lado, tem a subjetividade ao mesmo tempo. Porque se eu não fizesse movimento, se eu não tentar reunir, né, trazer o mundo para mim, eu não vou sentir a resistência das coisas. Né? Você vai sentir a força do seu braço na hora que você tentar levantar uma cadeira. Aí aparece, né? Agora, você não sente a força do braço com ele solto no ar. Quer dizer, quando é que a subjetividade aparece? Quando ela se encontra com o que ela não é, o que é diferente dela. Aí ela ganha consistência. Então, a realidade, gente, está na união aí de subjetividade e objetividade, está no ponto de contato das duas coisas. É claro que você pode distinguir mentalmente subjetividade e objetividade, mas elas têm que estar juntas na experiência. Vocês podem pensar aí num filme, por exemplo. A gente coloca um DVD no aparelho, coloca um filme para tocar no DVD player. O filme não é nem o DVD, nem o aparelho. Você precisa do aparelho para tocar o DVD, né? É quando você coloca o filme no aparelho e projeta, então aí você tem uma experiência visual. Aí as coisas começam a se mexer. Então vamos imaginar assim, que a realidade não é exatamente o fato sem sentido. Quer dizer, o DVD lá com os dados. Você não tem uma experiência do que é um filme ali. Você tem uma gravação de dados. Mas a experiência estética e o sentido do filme e tudo mais, você não vai conseguir ver enquanto você não tocar no aparelho. O filme não é a gravação, o filme é o movimento, é o fato acontecendo no tempo, né? É uma história. É igual a música, né? A gente pode escrever a música numa partitura. Pode escrever numa partitura. Mas a experiência musical só acontece quando você acrescenta tempo. Quer dizer, tem que ter um processo, né? Tem que ter duração. Então aí você tem uma experiência da música mesmo. Agora, enquanto está só no papel ali registrado, não é uma experiência real de música. Então imagina assim, que você tem o aparelho e tem o DVD. O DVD são fatos sem sentido, por assim dizer, né? Na visão do pessoal. Mas será que a gente pode chamar isso de realidade? Provavelmente não é a realidade do filme. Assim como o aparelho também não é a realidade. Quando você tem os dois funcionando simultaneamente, aí você tem a experiência do real. Então o real é você ter os olhos abertos. O real não é o que você está imaginando que está lá sem você tocar o DVD, né? Sem você ter um contato com aquilo. O real surge quando existe algo para ser visto e alguém para ver. Aí isso surge o que a gente pode chamar de realidade, né? É as duas coisas ao mesmo tempo. E eu não estou negando que coisas existam, possam existir, independente da nossa percepção subjetiva. É claro que elas podem existir. Mas experimentar, a realidade tem um elemento moral, tem um elemento pessoal aí. O fato de uma coisa poder existir e nós podemos negar essa coisa, significa que a gente pode romper o real. Pensa nisso. Se o mundo é um só, e existem coisas e a gente pode conhecer essas coisas, por que razão existiria essa possibilidade da gente desconhecer as coisas, da gente romper com as coisas? Quer dizer, tá, existe um macaco. O macaco está no mundo real. Mas eu também não estou no mundo real? Como é que eu posso me rebelar contra isso e negar a existência do macaco? E eu posso fazer isso. E muita gente faz isso. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Quer dizer, isso significa que a liberdade humana pode pôr a realidade em contradição com ela mesma. Porque o macaco é real, mas eu que devia ver o macaco e reconhecer que o macaco existe, eu sou capaz de negar o macaco. Quer dizer, a realidade, por um ato da vontade humana, ela pode ser posta em contradição com ela mesma. Porque eu sou parte também do real, né? Quer dizer, isso é uma situação estranha. Isso mostra que realidade não é só objetividade. Não pode só ser uma coisa que está lá fora, né? Porque a minha resposta é fundamental. Eu posso dar uma resposta inautêntica. Eu posso me tornar o irreal na situação, né? E aí eu quebrar essa unidade que foi estabelecida no princípio. Então os dois lados são necessários, né? Os dois lados são necessários. Tem que ter uma coisa e eu tenho que ter uma relação com aquela coisa. Eu tenho que pegar. E isso que eu estou vendo, então, isso você está vendo, é a realidade. É claro, eu vou ter uma percepção desse momento diferente da sua. Porque eu tenho um ponto de referência diferente. Vocês são outras pessoas. Então, a realidade não tem um sentido só. Isso é uma coisa importante. A realidade tem muitos sentidos. Vamos pensar aqui nessa sala. A gente está aqui na sala. Cada um tem um ponto de referência diferente para começar. A visão que você está tendo da sala é diferente da visão que eu estou tendo, né? Da sala. Você tem um outro ponto de referência. Será que a sua visão é falsa só porque você tem um ponto de referência diferente? Não, não, não é só por isso. Talvez sua visão seja falsa porque você tem miopia e está sem óculos. Ou então você tem uma distorção na sua vista, você vê uma cor só, ou vê duas cores. Não, uma cor só provavelmente não. Você vê tonalidades, né? E cada um pode ter suas próprias distorções de percepção. Mas o mero fato de nós sermos finitos e termos pontos de vista diferentes não é um problema. Então, há uma riqueza de sentido na realidade, mas eu só consigo perceber um tantinho disso, né? Então, de certo modo, a gente pode falar que cada um tem uma realidade. Né? Agora, essas realidades todas, essa riqueza de sentido, só Deus pode perceber ao mesmo tempo. Porque Deus, como dizia Agostinho, está mais perto de nós do que nós mesmos, né? Porque Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Então a gente pode dizer que do ponto de vista de Deus, ainda que a gente use isso mais abstratamente, do ponto de vista de Deus, existe uma realidade unificada. Agora, cada um vai participar dessa realidade de forma diferente. E cada um vai pegar um pouco dessa riqueza. Por isso que um precisa do outro. Né? A gente não pode achar que nós vai dar conta de tudo sozinho. A gente precisa escutar a impressão, a perspectiva da outra pessoa, por causa da nossa finitude. Né? Por causa da nossa finitude, da nossa criaturidade. Gente, como que nós vamos descrever esse encontro, então, de subjetividade e objetividade, que são esses olhos abertos? É o filme passando, né? É a experiência real. Tanto o Hermann Dooyeweerd, que foi o principal influência na vida de Ruckmacher, quanto o próprio Ruckmacher, descreveram a realidade como significado. Realidade é significado. Por que essa descrição? Para tentar dar um passo além, para se libertar dessa prisão que é o objetivismo. Que, a despeito da influência da pós-modernidade, continua muito forte na linguagem popular, no dia a dia, em muitas situações. Nas ciências naturais ainda é muito forte. Que é esse negócio de dizer que a realidade são os fatos sem sentido, independentemente de nós. Isso é problemático. Esse negócio de dizer que a realidade sejam fatos sem sentido. Vamos imaginar aí, só como ilustração, um martelo. O que é um martelo? Até o Heidegger tem uma discussão sobre isso. O martelo tem um significado ou uma realidade própria, independente da gente? Como é que é isso? Porque o martelo não é até mais simples, né, de imaginar. O martelo foi desenhado por seres humanos para certos fins. O que significa conhecer um martelo? Você pode ver o martelo e tentar devorar o martelo. Você pode usar o martelo para, sei lá, quebrar um ovo, para fazer um ovo frito. Né? O que é o martelo? Martelo é uma ferramenta desenhada para bater pregos, né? Basicamente, para fazer outras atividades similares. Então, esse quadro mesmo a gente colocou ontem à noite usando um martelo. Quando é que a gente conheceu a realidade do martelo? Quando a gente usou o martelo para um fim que tinha sentido, no caso do martelo. Foi feito para aquilo. Quer dizer, o uso, o contato pessoal e a experiência ali com o martelo, quando eu estabeleci uma relação com o martelo, eu conheci o martelo. Né? Se você já tiver a experiência de olhar uma ferramenta em uma oficina e ficar se perguntando, para que serve isso? Para que serve isso? Gente, eu não esqueço de... Sabe essas pegadinhas de trabalho que o pessoal faz com o novato? O cara chega do serviço, o pessoal faz esse tipo de trote, né? E eu não esqueço uma vez que eu... Deus me perdoe, eu fiz eu trabalhei numa empresa lá em Contagem, há muitos anos, né, na indústria lá. E chegou um sujeito novo lá e eu chamei meu colega do lado e disse, ó, vamos plantar com esse aí. Mandei o cara procurar um punção de borracha. Um punção de borracha, a gente estava precisando, é urgente. Vocês já viram isso? Punção é uma peça, né, de ferro. Normalmente tem os mais leves, os pesados, mas que você usa, por exemplo, às vezes com um martelo para abrir alguma coisa, né? Às vezes abrir uma caixa ou para... tem vários usos, né, na verdade, mas não pode ser de borracha, tem que ser de ferro. E tem que ser de ferro. Porque é uma operação violenta, né? Você vai usar energia física ali. Então, como é que você vai fazer com punção de borracha? tem que fazer com isso. Mas aí a questão é, ele imaginou, essa pessoa imaginou um punção, né, aquele formato, né, comprido, e imaginou a borracha. Talvez ele tenha pensado que isso talvez fosse possível, mas ou talvez ele não pensou no assunto. Ele falou, eu não sei o que é isso, então eu vou chegar para alguém e vou perguntar onde é que está a punção de borracha, a pessoa vai saber. Né? Vou confiar na pessoa, a pessoa vai saber, porque eu não consigo imaginar o que é uma punção de borracha. Mas chegou o meu dia também, né? Chegou a minha vez, e eu fui trabalhar num outro lugar, e me mandaram procurar uma chave de CI, uma chave de circuito integrado. Circuito integrado, vocês já viram em placa de circuitos, né? Aqueles quadradinhos, que é aquilo é para processar dados, né? Então não existe isso, não existe chave de CI, você não parafusa um circuito integrado. Ele é soldado, ele é encaixado. Se você quer tirar, você usa qualquer coisa e tira. E eu fui procurar a chave de CI. Então o juízo veio 6 meses depois. Veio o juízo. Não, só queria falar um negócio, porque só para saber se é melhor antes depois. Tá? Porque até então, com essa definição do significado do martelo, você está estabelecendo um significado na relação do sujeito com o objeto. É. Mas muitas vezes o próprio objeto vai adquirir significado na interação de sujeitos. Por exemplo, um caso é o martelo que você falou, mas você pensa uma arma de fogo. Sim. Qual o significado de uma arma de fogo na mão de Alessandro? Qual o significado? Sim. Na mão de um desconhecido, ele tem outro significado. Não, é sem dúvida, mas a gente... não é só a relação entre pessoas. A despeito de um acerto telos, para que ela foi feita? A despeito? Não a despeito. Não, porque a despeito. Sem esse telos, sem essa estrutura, os significados... na verdade, essa estrutura limita as possibilidades de significado. Não. Que, por exemplo, não, mas não, claro, mas aí que tá, mas a realidade é rica. Sim. A questão é que as coisas foram criadas já com possibilidades de sentido seminais. Uhum. E quando o homem interfere na natureza e cria coisas também, essas possibilidades são trazidas e multiplicadas. Mas há restrições, toda decisão cria restrições. A decisão de Deus de criar o mundo desse jeito criou uma série de restrições. Quando nós criamos objetos, a gente estabelece também uma série de restrições. E todas as possibilidades funcionam dentro daqueles limites possíveis. Então, eu não vou, numa situação típica, não tem como eu usar a arma ter o sentido de dar uma flor, por exemplo. O meu sentido de eu dar uma flor para minha esposa, uhum, no dia dos namorados. Não vai ter jeito. Por quê? Porque são limitações estruturais. Então, elas existem. Mas há uma riqueza. Por isso que eu disse que não existe um sentido só nas coisas. Porque cada coisa... porque como cada pessoa tem um ponto de referência diferente, então o sentido daquilo é inesgotável. Mas isso não significa que não existe uma estrutura de possibilidades. Uhum. Né? Vamos dizer assim... Qualitativamente falando, talvez você não tenha essa multiplicidade, mas você tem quantitativamente falando. Nós vamos chegar lá. Mas, sem dúvida, há uma multiplicidade. Eu não tô, gente, querendo... Eu acho que é importante isso. Tem muita discussão sobre a questão do sentido em hermenêutica bíblica. Aí, quando a gente começa a falar isso num meio que tem cristãos ou que tem cristãos interessados com isso, o pessoal já transporta diretamente para o problema da hermenêutica. Fala, então quer dizer que a Bíblia tem muito sentido. Não. Não, não é isso que eu estou dizendo, a gente não vai nem tratar disso especificamente agora. A questão é que existe uma riqueza, uma pluralidade de sentido nas coisas, porque a realidade, como eu disse, aparece nesse encontro, né, da gente com as coisas e com as pessoas, mas isso não significa que não exista uma estrutura que restringe a qualidade e o número de possibilidades de algo ser experimentar, mas vamos avançando aí. Espero que a gente esclareça isso melhor. Gente, então a realidade tem esse elemento do significado. A gente poderia até dizer mais, que é o significado. O que é um pedaço de madeira com um pedaço de ferro na ponta, com uma forma X? Né? Enquanto você não usar o martelo, ou não enxergar alguém usando o martelo, você não vai entender o que aquilo é. Saber o martelo não é só bater o olho e enxergar o martelo. Você tem que entender o que o martelo significa. Não é só um fato sem sentido. Você não pegou a realidade do martelo só enxergando um fato sem sentido nenhum. Você não encontrou com essa realidade. Você pode pensar na bandeira. O que é uma bandeira? É uma coisa comprida com uma coisa ondulante, presa. Não. Isso não é uma experiência de uma bandeira. Experimentar uma bandeira é muito mais do que enxergar fisicamente. Porque você tem que entender que a bandeira representa alguma coisa, a ideia do símbolo, né? Simboliza alguma coisa. Se for uma bandeira nacional, existe a questão do respeito, né? Se você vê que tem a bandeira meio pau, o que você vai inferir dali? Que é alguma, por causa da cultura, né? Você vai inferir que alguém morreu, algum desastre aconteceu. Isso não é só subjetivo, né? Isso é compartilhado ali pelas pessoas. É um fato, a bandeira foi posta meio pau para dizer alguma coisa. Tá lá. Então, sentido é parte integrante ou até essencial da experiência das coisas. Então, uma pessoa que nunca viu uma bandeira na vida, né? Um nativo do meio lá da Floresta Amazônica, nunca viu uma bandeira, ele vê da primeira vez, ele não tem a realidade, ele tem uma experiência da bandeira, mas ele não tem a realidade do que é a bandeira, enquanto ele não compreender que ela representa alguma coisa. Ele também tem símbolos, né? Ele tem experiência simbólica. Então, se alguém traduzir isso para ele, ele vai entender. Mas, num primeiro momento, ele pode não pegar a coisa. Provavelmente não vai pegar. Então, isso é uma coisa curiosa. Será que a gente enxerga as coisas conhece com os olhos? A gente conhece as coisas vendo? É claro que você precisa da vista para saber o que é uma bandeira. Você precisa enxergar, né? Você pode pegar também, passar a mão, se for cego, tem outras formas. Mas, em princípio, como é uma coisa visual, você tem que enxergar. Mas você não vai enxergar a realidade do que a bandeira é, você não vai ver uma bandeira se você não conhecer o sentido da bandeira. Você vai ver um pano pendurado no mastro. Você não vai ver uma bandeira. Porque ver uma bandeira não é só ver um objeto físico. Então, isso é uma coisa curiosa. É que a nossa experiência de ver, a gente usa literalmente para a experiência física, né? Óptica. Mas, na verdade, ver é muito mais do que isso, né? A gente tem essas janelas para que a gente pegue os sentidos das coisas. Não é só... Ela é um recurso a mais que a gente tem. A gente tem outros. A gente tem a linguagem, tem a racionalidade, tem o toque, né? Tem o relacionamento com pessoas. A gente tem a experiência de tempo. A gente tem uma série de recursos para captar o real. Agora, a visão é só um aspecto desse sistema de percepção que a gente tem. Então, simplesmente bater o olho e enxergar não é saber o que é o real. A gente precisa de muito mais do que isso para chegar no real. Então, nesse ponto, eu cito uma declaração aí do Ruckmacher que causou um pouco dessa tensão, que quando ele disse que realidade objetiva, a ideia de realidade objetiva é uma das coisas mais odiosas do mundo. E eu gostaria que vocês saíssem dessa palestra odiando esse conceito. Então isso gerou problemas, porque num mundo que estava negando a existência de uma realidade, a ênfase que era dada no meio evangélico na época, e em muitos círculos evangélicos hoje ainda é dada, é de que existe realidade objetiva. Quer dizer, não é só construção. Há alguma coisa lá fora. Não, é verdade, há alguma coisa lá fora. Mas você usar a teoria de que a realidade são fatos sem sentido, para dizer que tem uma realidade, é problemático. Isso, no final, vai causar problemas na sua explicação de mundo. Então, a gente tem que dizer que existe fato, mas o sentido tem que ser parte do fato. Na hora que a gente diz que o sentido que a gente dá para os fatos é algo que sai de dentro de mim e que não tem nada a ver com o fato em si, o fato, cada um pode dar o sentido que quiser para ele, porque ele não tem sentido. Na hora que você caiu nessa armadilha, você está no caminho da loucura. Porque o que, que o louco vai fazer em última instância? Ele vai achar que ele pode dispensar completamente a realidade das coisas, né? Porque o sentido pode ser atribuído por ele. Quer dizer, eu estou explicando em termos racionais, né, O que, que um filósofo que decide ser louco faria? Porque o louco tem problemas psicológicos que o levam a isso. Mas o filósofo faz o que faz voluntariamente. Né? O que torna bem pior do que o louco. Quando ele faz esse corte, ele faz esse corte e fala assim, não, eu vou fazer isso. Eu vou pensar assim. É claro que ele não é louco. É claro que ele não será louco o suficiente para levar a sua teoria às últimas consequências. Né? Porque não vai ser possível viver. Então, normalmente, ele vai viver com uma certa inconsistência com respeito a isso. Então, gente, o que é realidade? Realidade é o significado, mas esse significado é compreendido por uma relação correta. Como é o caso do martelo, né? Que eu dei. Então, a realidade, ela aparece quando você estabelece uma relação com aquilo, mas a relação tem que ser uma relação adequada. Então, você pode usar o martelo para muita coisa. Mas você não estará usando um martelo enquanto você não usar para o fim que ele tinha. Né? Você está usando uma outra coisa. O martelo se tornou uma outra coisa na sua mão. Você recriou. Se você não sabia nada do que era o martelo e você decidiu usar ele para decorar, ah, gostei desse objeto, não sei o que é, mas vou botar aqui. Nesse momento que você pendurou ele na parede, você refundou, por assim dizer. Você criou uma outra coisa. Não é mais simplesmente um martelo. O significado, né, do martelo é dado por quem faz? Olha, eu estou pensando assim, você pega uma sociedade, aquelas coisinhas de uma civilização, você acha que não sabe para que ser um martelo, parece que é um martelo. Aquela coisa, Deus deve estar louco, só parece uma garrafa de Coca-Cola na frente do carro. E pega e usa para decorar. Por exemplo, você vai naquele café ali do centro, ali, o Calua. Sim. A decoração são garrafinhas de Coca-Cola com café dentro e uma flor artificial. Aquilo não é uma garrafa. Ou é uma garrafa? Veja só, naquele momento... Já... Não, veja só. É. Veja só, você pode transformar, pegar uma coisa e transformar numa obra de arte. É um significado. Beleza. Tá certo ou tá errado? Porque você falou aí, eu sei que pode ser para esse pedantismo, mas é uma diferença entre significado correto e adequado. Porque o adequado eu acho mais próximo de uma perspectiva pragmática do que em alguma instância... contratualmente, em termos sociais ou pessoalmente, você julga como adequado para o uso daquilo. O porquê que o martelo na parede está errado? Não, ninguém disse que está errado. Né? Então, eu disse que você criou um outro objeto. Então, mas você falou que não entende o que, que o objeto é. Não, veja só. Não, veja só. Você pode tomar o objeto, sei lá, você pode modificar, você pode talhar o objeto. Você pode, quer dizer, isso é colocar uma coisa física que você pode fazer nisso. Você pode até pintar o objeto. Uhum. Agora, você pode transformar o objeto numa obra de arte sem pintar e sem talhar, numa situação em que, de discurso, de relações com as pessoas, que você, pode ser até para decoração ou pode ser até numa galeria de arte. Agora, o ponto que eu estou dizendo é que nesse momento você atuou sobre o objeto para você criar alguma coisa a partir dali. Sem dúvida. Você pode fazer isso na arte, isso é muito fácil fazer na arte. Mas veja que isso é uma característica da experiência artística, essa possibilidade. Porque você não vai poder fazer isso com tudo. Por exemplo, você não vai conseguir usar o martelo para... Quer dizer, você pode usar ele para o fim dele. Você vai conseguir usar o martelo, por exemplo... Para cortar unha. É um ótimo exemplo. Por exemplo, para cortar unha. Por que você não vai conseguir fazer? Não, veja só. Não é que tem limite, você depende da atividade que você vai fazer. Porque na arte, o que você não pode usar para aludir a outra coisa na arte? Que é a ideia de alusividade. Quer dizer, a arte é uma estrutura da nossa experiência que é uma essencialmente criativa. Quer dizer, então, a arte não é um exemplo que você possa aplicar para todas as outras nossas experiências de significação, porque ela é um veículo de multiplicação de sentidos pela sua própria natureza. Porque o que a arte faz? Ela usa muita metáfora, alusão. Quer dizer, você pega uma coisa e fala, de agora em diante isso aqui vai representar uma outra coisa para mim. Então, como isso é parte da própria atividade artística, você pode cair no risco, e muito artista cai nisso, de transferir essa experiência de criação de sentidos da arte para todos os outros tipos de experiência. Aí, por exemplo, você vai aplicar isso na ciência. Não dá certo esse tipo de raciocínio. Porque o cientista ele vai trabalhar justamente com as limitações, por exemplo, físico-químicas ou biológicas das coisas. E não vai trabalhar com essa possibilidade criativa. Né? Você não vai estudar quantos usos eu posso dar para o macaco. Não tem sentido. Né? Você vai estudar ele dentro de um certo ambiente, dentro das limitações desse ambiente, da sua própria condição genética. Então, conhecer a realidade do macaco, de certa forma, será entrar no mundo dele e entender aquelas limitações. Não é agir com todas essas possibilidades de criação. Eu não estou dizendo que não existe um elemento criativo em outras experiências cognitivas. Mas a experiência da arte é fundamentalmente essa multiplicação de possibilidades. Então, ela deixa de ser um bom exemplo. Não, sim, sim, porque eu vou pensar isso como um caso, mas por exemplo, pela bandeira. É. Você fala que tem uma bandeira. Um índio não percebeu a bandeira. É. Ou fala assim, tono, no meio, pendurado, no mastro, tem um significado? Olha, se o índio... Ele é socialmente... Veja só, se o índio for... Veja só, não, ele é socialmente então, definido. Mas não é... Pode ter experimentado o significado da bandeira. Mas o índio... O índio é daquela sociedade? Não. Então, veja só, o índio... Se ele entrar naquela sociedade e viver a realidade daquela sociedade, então a bandeira será uma bandeira. Sim. Mesmo. Você está entendendo? Uhum. Agora, é claro, se ele está num ambiente diferente e tudo, na verdade a pergunta é complicada. Porque... Será que ele vai ver a bandeira? É isso aí que está. Ele não vai ver a bandeira, esse é o ponto. É, ele não está vendo uma bandeira. Não, é. Agora, a bandeira foi... Quando os portugueses chegaram, acredita-se que os índios não viram os barcos chegarem. Eu já li um artigo sobre isso. É. Porque eles não sabiam o que era barco. Eles sabiam que tinha uma coisa diferente. Eu sabia que era uma coisa diferente, podia ser um nuance do mar. Agora não significa que os caras não estavam vindo lá, tá, para usar essa ilustração dentro do barco. Agora, então é uma essência. Eu posso falar que a realidade então é um sentido final? Que tem a ver com a finalidade? Não vou falar a intenção, porque aí seria muito subjetivo. Mas com a finalidade? Porque igual a arma de fogo, eu fiquei pensando, um colecionador e um criminoso. Sim. Mas o colecionador, de repente, fica com raiva do seu amigo e mata com a sua arma lá de coleção. Ela perde um sentido inicial para um sentido final. Então tem a ver com a finalidade? É, tem a ver. Na verdade, você... Para qualquer coisa a gente pode... De cara já existe um número de possibilidades. Sim. Tipo, por exemplo, uma pessoa que está vendendo esse quadro vai ver isso aqui como uma peça que tem valor econômico. O sujeito que pintou originalmente fez isso como obra de arte. Né? Mas pode, de repente numa galeria de arte isso é high art. Aqui é só decorativo. Até nesse nível a experiência é diferente. Sei lá, um físico poderia, ou um químico poderia examinar a composição dos materiais aqui. Então a gente pode fazer recortes, né? No sentido. Isso aqui pode ter um valor afetivo para alguém. De repente, sei lá, isso aqui foi um quadro, é uma herança familiar, então ganhou, o Rodolfo ganhou o quadro da mãe dele. Então, há um feixe de possibilidades de sentido que está dado e a gente experimenta isso. Agora, imagina uma cultura em que não existe dinheiro. Não tem uma esfera econômica claramente desenvolvida e diferenciada. Quer dizer, isso aqui foi produzido num contexto, tem valor econômico, tem mesmo, não é simplesmente foi atribuído. Tem, inclusive está relacionado com a própria criação, porque isso aqui é uma reprodução. Né? Se não existisse uma dimensão econômica da vida, não haveria, essa reprodução nem existiria. Então a realidade dela está ligada a isso. Mas o que acontece... É que uma pessoa que vive numa cultura em que não existe isso, não existe compra, venda e tal, e um sistema assim, ele não vai enxergar valor econômico. É, mesmo nisso. Existindo no sentido último. Não, mas existe, claro que existe. É. O fato da pessoa não perceber não significa que não existe. Significa que a gente não. É o que eu disse antes, a gente não pega a realidade toda. Mas o fato de a gente não pegar a realidade toda significa que ela não exista. Porque existem os nossos olhos, mas existem muitos outros olhos abertos. Né? Então, há essa riqueza aí. Né? Então, gente, realidade é... O ponto aqui é que realidade não é só um fato exterior. O sentido é parte dela. A grande armadilha do pensamento moderno é isso. Científico, né? De você querer separar fato de sentido. Fala, não, sentido é o que dá. O fato está ali, não tem sentido nenhum. Porque uma vez que você corte essa ligação, você não consegue amarrar mais. E esse foi um grande problema da filosofia. Uma vez que você separe sujeito de objeto, Você não consegue mais, depois no seu raciocínio, reconectar os dois. Quer dizer, justificar como que o sentido que eu estou atribuindo às coisas seja um sentido válido. É, se torna impossível manter essa relação, né? Então, gente, viver no real é estabelecer uma relação significativa com uma coisa, mas que respeita tanto o que aquilo é como o que eu sou. É, tem que haver esses dois lados, né? Você estabelecer uma relação, respeitar o que aquilo é, e você tem que respeitar aquilo que você é também. Segundo ponto nosso, realidade é dádiva. A gente pode dizer isso. Realidade é dádiva. Por quê? Se a gente aceita isso, que sujeito e objeto, na nossa experiência, crescem juntos, né? E já, essa união já é dada naturalmente na nossa experiência. Então, o que nós vamos perceber? Que a experiência da realidade é, vou usar uma palavra aqui, um termo mais técnico, é pré-teórica. Pré-teórica, a experiência da realidade. A gente não alcança a realidade por meio da especulação filosófica ou científica, exatamente. A gente alcança a realidade pela experiência ordinária. É o acesso que a gente tem. Então, o contato com o real é pré-teórico. Isso é muito importante. Muita gente quer, desconfia da sua experiência ordinária, quer a experiência de olhar e conhecer, entrar em contato, estabelecer uma relação. Muita gente desconfia, suspeita que tudo isso é falso e que a gente tem que criar algum mecanismo artificial, que pode ser uma teoria, por exemplo, para escrafunchar o que está por trás dessa experiência. Então pensa aí na caverna de Platão. Quem sabe essa história? A caverna de Platão. Aquela ideia de que é uma alegoria, na verdade, né? Não é um mito, é uma alegoria da caverna. É a ideia de que existiriam algumas pessoas que cresceram desde da infância, presos numa caverna, acorrentados, e a comida era passada para eles por uma fenda. E eles ficavam presos, né, encostados na parede, e alguém projetava uma imagem, né, usando luzes e sombras, projetava imagens na parede. E essas pessoas dentro da caverna achavam que a verdade eram aquelas imagens. Até que um belo dia um cara foge e vai para fora e enxerga a realidade. Aí ele volta para explicar para os colegas dele que a realidade não é aquelas sombras, a realidade é o que ele viu. Aí os caras matam ele. E isso aí é usado para... muita gente acha que é até uma forma alegórica de explicar o que aconteceu com Sócrates, por causa do conceito de sol, que seria o sumo bem e tudo. Mas, então, essa visão é uma visão muito comum. É a ideia de que a experiência ordinária, comum, é ilusória. E aonde você vai encontrar o real? É lá na universidade. Lá com o professor. O professor, ele tem o acesso ao real. Nós não temos o acesso ao real, porque esse mundo é um mundo de ilusões. Isso é uma visão muito divulgada, muito comum. Mas a experiência, essa visão é muito problemática, porque para você postular que você possa contornar a sua experiência ordinária e chegar ao real, você tem que imaginar um mecanismo para fazer isso. Agora, a questão é, que mecanismo você vai usar para acessar o real que seja distinguível da sua capacidade ordinária de conhecer? Dizer, no final das contas, você ainda vai ter que usar os olhos, os ouvidos, a sua capacidade de linguagem, as relações sociais, a capacidade de valoração. No final das contas, você vai criar modelos para testar esses modelos no mundo, para ver se esse modelo explica alguma coisa a mais do real. Mas para utilizar o modelo, você continua sendo a mesma pessoa e vai usar a sua experiência ordinária para fazer aquilo. A gente não tem outro acesso ao mundo que não seja experiência ordinária. A diferença é que você tem a experiência direta, mas você pode criar modelos e mecanismos inteligentes para testar essas ideias novas sobre o mundo, mas no fim das contas você vai precisar da sua experiência ordinária para verificar todos os resultados e discutir os resultados com as outras pessoas e vai dar na mesma, no fim. Então, a realidade é pré-teórica. A realidade não se fundamenta na razão, nem na ciência, e nem na fé. Nem na fé. Pelo contrário, a gente faz todas essas coisas dentro da realidade. Né? Tudo isso, você tem que ter uma experiência real para você ter algo para pensar a respeito. Você precisa ter uma experiência real para poder ter fé. Você precisa de experiência real para fazer experimentos e acreditar nesses experimentos. Quer dizer, a gente faz as coisas dentro de um mundo que está dado aí. E a gente tem uma série de capacidades para viver com esse mundo e a gente tem que usar essas capacidades. O útero do pensamento é o real. Então, com o real, só tem duas coisas. Ou você mergulha nele, ou você foge dele. Mas você não pode contornar o real. Quer dizer, contornar a sua experiência ordinária, eu digo. Então, pensando nesse sentido, a realidade é uma dádiva, né? Não é uma obra que a gente vai fazer. Não são os melhores que atingem o real. Não são os melhores entre os homens. Não é uma elite, né, que atinge o real. Todos nós crescemos dentro de um mundo e a gente tem que lidar com ele. Vamos pensar aí no Matrix, né, aquele filme do deserto do real, né? Então o sujeito vivia ali num mundo de ilusão e aí ele cai no real. Aquilo ali tem algo de verdadeiro, sem dúvida. Por quê? Porque como eu disse, a nossa possibilidade de fugir do real. É possível a gente tentar fugir do real. É uma resposta. Né? É tentar fugir do real. É o caso do... É o caso das pessoas que vivem ali, né, dentro da Matrix. Então, elas aceitam aquilo. Né? Por que algumas pessoas escapam da Matrix? Porque elas se tornam desajustadas. As pessoas se tornam desajustadas e aquilo se manifesta na relação delas com aquelas coisas. Se tornam desajustadas, né? E isso se manifesta naquela relação ali. Por que isso é interessante? É que a possibilidade do contato com a realidade continua mesmo quando existe a ilusão. Nem que você reprima essa sua percepção da realidade, ela continua ali. Você pode reprimir de uma forma muito violenta, mas aquilo acaba emergindo de tempos em tempos, esse contato seu com a realidade, a despeito da ilusão. Então, gente, quer dizer, aquilo está lá, de alguma forma ainda está lá. Quer dizer, o sujeito está dentro da Matrix, sim, mas ele tem uma experiência de humanidade. Ele é uma pessoa. Né? E como você está em contato com a realidade de quem você é, mesmo que você tente reprimir isso, a realidade desse contato vai funcionar como uma resistência permanente, uma contradição permanente às ilusões que vão aparecendo. Então, quer dizer, agora, tem um outro lado da moeda. É claro que a realidade é uma dádiva, mas ela tem que ser aprendida. Porque há um elemento de liberdade. Você pode decidir fechar os olhos e falar assim, não quero saber o que é o real. Você pode fazer isso. Se fechar completamente para o real. Você é livre, né? Então, isso significa que a realidade tem que ser aprendida, tem que ser aceita. Ela está dada, mas você tem que aceitar a realidade. Você tem que aprender a ver as coisas. Então, você tem que ter uma relação criativa e aberta, né? Se você fala assim, eu não quero ficar pensando nisso, eu vou simplesmente viver minha vida. Não quero pensar nos problemas da minha experiência, do mundo. Você pode ir levando a sua vida e nem perceber que vários aspectos da sua vida existem ilusões que controlam esses aspectos da sua vida. Então, gente, realidade é uma dádiva. O significado não é criado arbitrariamente. Deus criou o mundo, Deus pôs macaco ali, Deus criou homem e mulher, e criou as possibilidades de linguagem. Então, a realidade é uma dádiva, mas ela tem que ser aprendida também. Não é só uma dádiva. Aí tem uma expressão do Hockmark, ele repete muito. Nós não conhecemos o que vemos. Nós vemos o que nós conhecemos. Aí vocês podem lembrar o caso das mulheres grávidas, dos carros de autoescola. Você vê o que você conhece. Você vê o que você conhece. Quando eu vou no sítio da minha esposa, da, quer dizer, do pai dela, é até que perto, a gente, outro dia desse que a gente estava rindo a respeito, é que eu não sei o nome das árvores, né? Não reconheço, porque eu cresci em apartamento, cidade, né? A gente não sabe as coisas. Mas o pessoal, então para mim é um monte de árvores. Tem árvore assim, árvore assada, mas são árvores. Mas para o povo de lá, do sítio, não é assim. Eles não enxergam as árvores. Eles enxergam a goiabeira, eles enxergam a mangueira, entendeu? Eles enxergam a laranjeira. Eles enxergam, não é simplesmente árvores, eles enxergam outras coisas. Quer dizer, por que é que eu não enxergo essas coisas? Porque eu não tenho conhecimento. A falta de conhecimento faz a minha visão das coisas ser incompleta. Eu acho que eu estou vendo as mesmas coisas. Que eu estou vendo a laranjeira, né? Estou vendo... Claro que o bambuzal eu consigo diferenciar, né? Sem dificuldade. Mas, então, que bom, né? Pelo menos você não está tão fora do real assim. Então, a gente enxerga, a gente bate o olho, mas o fato de você bater o olho significa que você está vendo o que é. O fato de você ver que são muitas árvores não significa que você está, de fato, vendo aquilo. Porque se você não sabe o que é a laranjeira e que ela é diferente de outra árvore, você não está pegando o quê? A realidade. Então, o que você vê é o que você conhece. Você tem que conhecer a diferença da laranjeira para uma outra árvore, para você, de fato, enxergar aquilo. Então, a gente vê o que a gente conhece. Então, a realidade é dom, sim, mas ela tem que ser aprendida também. Agora, como eu disse, gente, nós podemos fugir, então, da realidade. Não pode fugir. E a gente cria mecanismos. Não pode fugir no pensamento, né? Por exemplo, indo para subjetivismo, falar, não, não existe o real, eu que invento. Então, para o objetivismo. Né? Pode ter uma fuga moral. Por exemplo, uma ilustração de fuga moral aí. É a utopia no pensamento político. A ideia de que a gente possa resolver os problemas de egoísmo, por exemplo, né? E de desrespeito ao outro e criar uma sociedade perfeitamente justa, né? Sem contradições. Esse é o ideal do marxismo, é chegar naquela sociedade que não tem mais a contradição, né? Enfim, dentro dela. E quando tem a contradição, está em processo. Então, isso é o quê? Utopia é uma falta de conhecimento da profundidade do pecado. O pecado não está só nas estruturas, nessa etapa do processo histórico. O pecado está interno, está na natureza humana e está permeando tudo. Então não vai existir um momento em que as contradições da vida social serão superadas. Quer dizer, é uma forma moral de fugir da realidade, né? Você negar a presença do mal. Ou você pode também ser super pessimista e falar assim, não, está tudo, não tem nada impresso. Uma desgraça. Então o mundo é uma desgraça, não tem nada que preste, tudo é feio. Tudo é errado, tudo é nojento, tudo é horroroso. Então, isso também é uma negação de um aspecto da experiência. Não é só isso. Não é tudo só ruim. Né? Se fosse tudo só ruim, a gente não ia saber que era ruim. A gente ia simplesmente viver naquilo ali. Para a gente saber que é ruim, a gente tem que ter sido desenhado para uma outra coisa. A gente tem que ter um senso do bem, né? Tem a fuga estética, que é você chutar o pau do barraco e falar assim, eu não quero pensar, eu vou curtir a vida. É a fuga estética, né? Você não querer lidar com problemas sociais, com seus problemas de identidade, com os seus relacionamentos ali com outras pessoas. Gente, vou ler um trechinho aqui do Chesterton sobre essa questão da fuga do real, no caso da modernidade. Né? Como que essa fuga do real aconteceu na modernidade? Então escutem só. Se você discutir com um louco, é extremamente provável que leve a pior. Pois sob muitos aspectos, a mente dele se move muito mais rápido por não se atrapalhar com coisas que costuma acompanhar o bom juízo. Ele não é embaraçado pelo senso de humor, pela caridade ou pelas tolas certezas da experiência. Ele é muito mais lógico por perder certos afetos da sanidade. De fato, a explicação comum para a insanidade nesse respeito é enganadora. O louco não é um homem que perdeu a razão. O louco é um homem que perdeu tudo, exceto a razão. A explicação oferecida por um louco é sempre exaustiva. E muitas vezes, no sentido puramente racional, é satisfatória. Ou, para falar com mais rigor, a explicação insana, se não for conclusiva, é pelo menos incontestável. É o que você pode observar especialmente nos dois ou três tipos mais comuns de loucura. Se um homem disser, por exemplo, que os homens estão conspirando contra ele, você não pode discutir esse ponto, a não ser dizendo que todos os homens negam que são conspiradores. Mas isso é exatamente o que os conspiradores fariam. A explicação dele dá conta dos fatos tanto quanto a sua. Ou se um homem disser que ele é, de direito, o rei da Inglaterra, não é uma resposta completa dizer que as autoridades existentes o chamam de louco. Pois se ele fosse o rei da Inglaterra, essa poderia ser a maneira mais sábia de agir para as autoridades existentes. Ou se um homem disser que ele é Jesus Cristo, não é resposta dizer-lhe que o mundo nega a sua divindade, pois o mundo negou a de Cristo. Apesar de tudo, ele está errado. Mas se tentarmos descrever seu erro em termos exatos, não acharemos a tarefa tão fácil como havíamos imaginado. Talvez a maneira de nos aproximarmos ao máximo dessa descrição é dizer o seguinte: que a mente dele se move num círculo perfeito, porém reduzido. Um círculo pequeno é exatamente tão infinito quanto um círculo grande. Mas embora seja exatamente tão infinito, não é tão grande. Da mesma forma, a explicação insana é exatamente tão completa como a do sensato, mas não é tão abrangente. Uma bala é exatamente tão redonda como o mundo, mas não é o mundo. Gente, o que é isso que o Chesterton está dizendo? Se um cara quiser argumentar pelo subjetivismo e dizer que não existe um mundo objetivo, que tudo é construído, que é muito difícil você negar que isso seja verdade. Porque a subjetividade é um aspecto integral da nossa experiência. É integral. Então, o problema é que o rigor racional não consegue reunir sujeito e objeto depois que você rompe. E depois que você fugiu da realidade, nenhuma quantidade de raciocínio vai te trazer de volta para a realidade. Você tem que voltar para a realidade para começar a raciocinar corretamente. Porque quando você raciocina numa relação errada com a realidade, o seu raciocínio só confirma a sua posição. Ele é construído como um círculo. Quer dizer, tem gente que vai... Não importa o argumento se apresentar, ele vai demonstrar para você que tudo é relativo. Por quê? Porque ele está preso num círculo, uma vez que ele perdeu o contato com a experiência. Então, como que você resolve esse problema? Você precisa ter uma relação afetiva com a realidade. Você tem que desistir de se rebelar contra a realidade, falando, eu vou aceitar, então, que as coisas foram criadas por Deus, então existe uma ordem, existe um jeito que as coisas são, e aí eu vou ver, aí eu vou pensar em cima disso. Se você pensar em cima disso, você chega em algum lugar. Mas depois que você quebrou essa relação, né, de que a realidade é significado, você não consegue mais justificar como que você vai dar significado para uma coisa que no fundo não tem significado. Então isso aconteceu na modernidade, não vamos entrar em detalhes aí, mas um exemplo clássico e que o Chesterton discute muito é o exemplo do materialismo. Né? A visão materialista da realidade é uma espécie de tara de tentar explicar todas as coisas em termos puramente materiais, mesmo que isso implique aquela negação heróica da sua própria personalidade. Então, o materialista, muitas vezes, ele vai dizer alegremente que personalidade é uma ilusão, que religião é ilusão, que na verdade nós somos totalmente determinados materialmente e a gente pode traçar tudo que a gente faz, o amor, a moralidade, as relações sociais, o sentido. A gente pode relacionar tudo isso com processos impessoais. E nós geramos essa ilusão de que esses processos seriam pessoais. Né? Richard Dawkins, por exemplo, em O Gênio Egoísta, vai dizer que, é um livro importante dele, que, na verdade, nós somos controlados pelos nossos genes. Os nossos genes usam os nossos corpos como uma espécie de carcaça para eles se perpetuarem. Então, você individualmente não significa nada. Os seus genes se duplicam, se transferem para uma outra geração e te descartam, você desaparece e eles continuam existindo. Então, isso é o gene egoísta. Tudo você pode relacionar com o condicionamento genético. Quer dizer, aí existe uma espécie de loser pride, o pessoal fala, né? Uma espécie de heroísmo, né? De falar assim, tá vendo? É isso aí, a realidade não tem sentido e nós somos aquelas pessoas corajosas que abrem mão de defender que elas têm personalidade livre, que elas são pessoas integrais, que têm sentido, e nós aceitamos que o mundo é mesmo uma desgraça, que é só matéria e não existe sentido nas coisas, e a gente que tem essa ilusão de que o mundo tem sentido. Então, isso é possível a gente fugir da realidade dessa forma, viver dentro de um mundo reduzido, né, um mundo pequeno. E como tudo tem um elemento de matéria, até a sua emoção, por exemplo, você está alegre, tem um lado químico, né, para você se sentir alegre. Tem esse lado. Então, como tudo você pode relacionar com a matéria, é fácil, se você quiser ser um materialista, você ficar preso nesse círculo de negar que exista personalidade, que exista liberdade, que existam valores. E assim por diante. Então, gente, como é que a gente volta para a realidade? Em primeiro lugar, né, a gente, se você tem uma origem materialista, ou você tem uma tentação de ver o mundo de forma materialista, é você lembrar que isso é uma teoria sobre a realidade. Mas que a realidade não é encontrada dentro da teoria, ela é encontrada na sua experiência ordinária. Então, se você, por exemplo, se encontra lá com a sua namorada, sua esposa, seu pai, se você tem uma relação afetiva e você olha e fala, não, fulano é uma pessoa. A experiência que eu tenho de relacionamento com ele, de amor, de valores, de interação, eu não estou interagindo com uma máquina. Eu sei disso pela minha experiência ordinária. Eu não tenho uma teoria que explique isso, porque eu fui treinado num pensamento determinista, por exemplo, materialista, e quando eu uso esse pensamento para explicar minha relação com essa pessoa, não faz sentido. Eu concluo que isso é uma ilusão, que essa pessoa não está ali de fato, ela não existe. Aquilo é uma máquina biológica que aprendeu certos comportamentos e é por isso que a gente tem um relacionamento. A sua experiência com as pessoas te diz isso? Ela não diz isso. Se a sua experiência com as pessoas não diz isso, então você devia colocar um ponto de interrogação não na sua experiência, mas na teoria que você usa para explicar esse negócio. Porque o nosso contato com a realidade é o fundamento para a gente construir boas teorias. Se a gente tem uma teoria que parece que é muito lógica, é um círculo infinito, mas muito pequena para conter toda a experiência que a gente tem, você tem que pôr um ponto de interrogação nisso, não pode ficar preso só porque é um círculo. Não, eu não posso sair desse meu raciocínio materialista. Por quê? Porque ele é consistente. Não, a questão não é se ele é consistente internamente. A questão é se é consistente com a sua vivência, com a realidade. Essa é a pergunta. É se ele é consistente com a sua experiência. Isso tem que se aplicar para outras teorias. Inclusive, no meio cristão. Eu falei do materialismo, mas nós temos a nossa própria forma de fugir também da realidade, como cristãos, né? Que é essa divisão aí de vida espiritual e vida secular, né? A gente faz uma divisão das duas coisas, pra gente falar assim, não, no mundo é assim mesmo, a gente tem que usar a autonomia da razão, né, para resolver as coisas, a gente tem que seguir a prática econômica que nós temos atualmente, né? Nós temos que viver desse jeito. E no mundo espiritual, na relação com Deus, aí a gente acredita diferente. E a gente separa, né, as duas coisas. Isso é muito problemático, porque no mundo secular, por assim dizer, né, nessa divisão, a perda de contato por causa da negação da natureza humana, a perda de contato com a realidade está em processo aí. A perda de contato com a realidade está acontecendo. Se você divide a sua vida em dois compartimentos, e você quer viver, num lado da sua vida, uma comunhão com Deus, mas na sua vida profissional e na sua vida intelectual, em outros níveis, você quer viver a lógica do mundo, você vai perder o contato com a realidade por aquela janela que você deixou aberta. Você vai perder o contato com a realidade ali, né? E aí, qual que é a solução de muitos crentes quando vê que a vida no mundo não faz sentido? É tentar escapar para o espiritual. Então, eu não quero saber mais desse mundo, porque esse mundo é muito louco e não estou conseguindo achar sentido, então eu vou me dedicar só à vida religiosa, né? Por assim dizer. Então, gente, isso é uma forma de fugir da realidade que nós, cristãos, criamos, começou no século XVIII. Então, o que a gente tem que fazer, nós cristãos, para tentar retornar para a realidade? Por que isso é importante? Nós estamos caminhando para o fim. Em primeiro lugar, a gente sabe disso que em áreas diferentes, na questão da responsabilidade social, na questão do conhecimento científico, né, na questão da arte, isso é parte da nossa experiência aí dos evangélicos, né, a gente tende a fugir do que está acontecendo. Isso é muito comum, né? Muitos cristãos têm medo de tocar em assuntos, por exemplo, de ciência moderna. Porque acham que se a gente tentar relacionar a ciência moderna com o evangelho, isso vai dar problema. Então a gente não pode mexer com isso, tem que separar essas coisas. Para manter a pureza ali da fé evangélica. Mas aí na ciência você acaba tendo problemas, especialmente se você vai trabalhar com ciência. Muitos cristãos também não querem saber dos problemas da sociedade. Não, deixa isso aí para o governo, isso não tem a ver com o reino de Deus são coisas espirituais, então por que a gente vai procurar resolver problemas sociais, me envolver com o problema de política, de justiça social, de pobreza, não vão mexer com isso. Isso é uma forma de fugir da realidade. A questão da nossa identidade pessoal, muitas vezes a gente foge também da realidade do que a gente é. E a gente fica tentando ser cristão, mas sem tentar entender a nossa identidade no nosso contexto, com as nossas particularidades e tudo mais. Quer dizer, a gente idealiza, e o que acontece muitas vezes é isso. Todo mundo aqui já ouviu isso. Nós temos que ter a imagem de Jesus. A gente tem que ser como Jesus. Aí a gente cria uma imagem idealizada do que Jesus é e a gente tenta seguir aquilo, mas a gente nunca encara a realidade dos nossos problemas e tenta relacionar o Evangelho com esses problemas concretos que a gente está vivendo hoje. Então não tem jeito de contornar isso. O Evangelho vai ter que ser vivido na sua realidade, que são as suas relações familiares, o lugar que você está agora em termos profissionais, o campo de estudos que você escolheu na sua vida. Nesse lugar onde você está, você precisa relacionar Evangelho com vida. Se você não relacionar o Evangelho com as coisas concretas da sua existência, então você não está vivendo no mundo real. Aí o Evangelho se torna um escape, né? Quer dizer, você tem aquela semana terrível e aí você só pensa no fim de semana para você ter aquele momento gostoso de adoração, né, de comunhão com Deus, e você não estabelece uma relação direta de uma coisa com a outra. Então a gente precisa mergulhar no real. Mergulhar no real significa você parar nesse momento e dizer, tá, e a minha vida concreta? O que o Evangelho tem a ver com a minha vida profissional, com a minha vida, meus relacionamentos, com a minha experiência estética, ou de beleza, de prazer e tudo mais? O que o Evangelho tem a ver com a responsabilidade política minha? Você tem que estabelecer uma relação do Evangelho com os 6 dias da semana. Senão ele vai virar uma porta de escape para você. Agora, se você está preso por uma ideologia reducionista, você tem que tomar cuidado e fugir dessa ideologia reducionista que tire o seu contato com a realidade. Se a gente fosse sintetizar o que significa encontrar o real, aí tem uma frase muito importante do Ockmar que ele citava sempre. Cristo não veio tornar os humanos cristãos. Ele veio tornar os cristãos humanos. O que ele quis dizer com isso? Se você tenta viver o cristianismo como um complemento à sua vida humana, como uma segunda coisa, quer dizer, existem os humanos, existem nós, que somos humanos e cristãos. Se você aceita essa forma de entender o cristianismo, você separa a fé da sua realidade humana. E a fé perde o poder de transformar a sua realidade. Então, o que a Bíblia vai dizer é que o homem foi criado à imagem de Deus, e como ele rejeitou a Deus, ele não sabe mais quem ele é. Ele foi criado à imagem de Deus. Então, voltar para a realidade é você encontrar, entrar em contato com a sua natureza humana, como pessoa no mundo, na sociedade, você achar isso de novo. E a finalidade do Evangelho é te ajudar a retornar para isso, a descobrir de novo a sua natureza humana. Então, a gente enfatizou muito o lado teórico, né, filosófico. Quer dizer, você pode perder o contato por causa de um pensamento filosófico que te prende, te tira do contato com a realidade. Cientificista, né, racionalista. Você pode fazer. Mas você pode fazer com pietismo isso também. Tentar escapar através de uma experiência mística. Mas, se você quer de fato encontrar a Cristo e o cristianismo, então você tem que se voltar para a realidade. Porque ou o Evangelho diz alguma coisa para o que você é como pessoa humana, ou ele não tem nada para dizer. Então, a realidade é significado, e realidade para nós é a gente encontrar o significado da vida humana e o que a gente significa para as pessoas e para o mundo. Encontrar a realidade é encontrar isso, é encontrar esse sentido. É o sentido pessoal do mundo, é o significado pessoal da sua existência. E você precisa de Jesus é para fazer isso, não é para escapar, não é para ter uma experiência extra no fim de semana, né? Um agradozinho, a cauda do bolo, né? O cristianismo é o fermento para o bolo crescer, quer dizer, é uma coisa para você encontrar a sua natureza humana e voltar para a realidade. E essa realidade tem sentido, ela é significado. Quando você estabelece as relações das coisas com Deus, aí que você encontra a realidade das coisas. Essa é a diferença, uma das diferenças do cristianismo em relação à outra religião. Fazer com que a gente seja confrontado com a nossa realidade. Sim. Então, gente, nós já estamos encerrando. Alguém tem alguma pergunta a respeito? Essa palestra ela tinha uma finalidade mais introdutória, que o Rodolfo vai falar sobre espiritualidade e realidade. Então, o nosso ponto principal era essa questão de que o sentido faz parte da realidade, não é só atribuído por nós subjetivamente. Eu gostaria só de fazer um comentário e uma pergunta também. Um comentário é que uma vez no encontro da ABU, que era o Reinaldo, que era o obreiro, ele falou uma frase que sintetiza muito isso, que é o que o Marco falou, que é mais ou menos assim: você não vai ser mais espiritual se você for menos humano. Né? Exatamente. Da mesma forma, você não vai ser plenamente humano se você não for espiritual. Né? Isso. Então, é uma frase assim, que me ajudou muito, sabe? Isso me guardou, assim, né? Deu uma organizada. Quem foi que falou? Reinaldo. O Reinaldo comentou, mas eu não sei de onde ele tirou isso. Ele estava estudando sobre o Evangelho de Marcos e ele... Mas virou meio que lema da BU, assim, para dar uma orientada. Não, é isso mesmo. O reflexo pensa a razão que cria. Então, muito. E é o que você citou aí, é o Ruckmacher. Hans Ruckmacher, ele falou isso, acho lá para 60 e alguma coisa. O objetivo é a gente encontrar o sentido da nossa natureza humana. Isso é encontrar a realidade para nós. É que a gente sempre comenta lá na BU da Fafiche lá também, acho que todo estudo a gente fala, né, que o ser humano, né, ao medida que ele vai se afastando de Deus, ele vai se desumanizando, né, ele vai deixando de ser humano, porque ser humano é estar em relação com Deus, né, então ele vai perdendo a essência do que é ser humano. Uhum. Aí, não, mas isso era um comentário assim, e uma pergunta que eu tinha, que eu acho que foi aquela hora da intervenção do Léo, e que não sei se caberia você falar um pouco mais, porque você falou como realidade é significado, então você falou que há um aspecto moral implicado na realidade. Né? Então aí. É que o mundo tem uma estrutura e a gente não pode tentar relacionar com ele como se o mundo fosse outra coisa ou a gente fosse outra coisa. Então a gente tem, por assim dizer, responsabilidade. Por isso que esse ponto é importante, que realidade é significado. Porque se a realidade não tem significado, é a gente que atribui isso subjetivamente só. Então, qualquer jeito de você se relacionar com as coisas é válido. Você inventa. Você pode usar a sua sexualidade do jeito que você quiser. Você pode, mas em outros níveis. Você pode construir um mundo político do jeito que você quiser. Você pode se relacionar com a natureza do jeito que você quiser. Você cai no naturalismo? Não, porque o naturalismo nem sempre vai dizer isso. O naturalismo, às vezes, é até objetivista, né? O naturalismo filosófico, se diz. Né? O naturalismo filosófico vai dizer que não, que tem uma estrutura. Só que ela é tudo determinado biologicamente. Aí eles vão tentar fundamentar a moralidade na biologia. Quer dizer, é isso. É você entender que, assim como ver uma bandeira não é só ver o pano, é você entender que ver a natureza não é só ver as árvores e os animais e explicar biologicamente como que eles evoluíram. É você enxergar isso à luz de quem Deus é e do que o ser humano é. Isso é parte da realidade, isso não é uma coisa que a gente projeta na realidade. Então, o significado não é a gente que dá, não. O significado está nas coisas. Ainda que ele seja rico, cada um vai pegar um pouco mais, por isso tem uma pluralidade. Mas ele está lá. Quer dizer, quando você sabe a verdade do que é um macaco? É quando você entende o que é um macaco diante de Deus e diante da sua humanidade. Quando você faz essa triangulação, aí você pegou o sentido. E aí você tocou a realidade. Agora, enquanto você abstrai isso de Deus e você quer explicar só com o materialismo, por exemplo, que é um macaco, você está explicando o que é a estrutura material do macaco, mas não está dizendo o que ele é. A realidade dele é o sentido dele, não é só a fisicalidade. A realidade dele é o sentido dele. Quer dizer, essa é a pergunta. Você está pegando o todo dele. É o todo. E o todo você só tem quando você vê aquilo à luz de Deus e quando você entende que você é humano e que o macaco foi criado numa relação com você desde o início. Né? Então, realidade é significado. A gente não põe o significado num mundo que não tem sentido. O mundo tem um sentido, ele tem uma estrutura. E pegar a realidade é você entrar em contato com ela na sua integralidade. Fazer um recorte científico, por exemplo, ou até um recorte espiritual só, e você dizer, não, a realidade é só isso aqui, você ficou com menos do que o real. O real é rico. Uma última pergunta, gente? Eu tenho uma preocupação, na verdade. Hoje, quando eu olho para o contexto que a gente vive, e eu quero citar uma experiência rapidinha que eu tive essa semana, que eu almocei com um amigo que eu não vi há 8 anos. E eu tinha um desafio com esse amigo, que era tentar evangelizá-lo. Ele, muito materialista, só vivia pelo dinheiro, andava pelo dinheiro, trabalhava pelo dinheiro, construía. Sempre o objetivo de vida dele era esse: um carro novo, casa, aquela coisa toda. E eu tive uma informação no meio do caminho que ele tinha se convertido. E eu fiquei muito feliz e tal e tal. E nós entramos em contato. E na última quarta-feira eu fui almoçar com ele. Só que eu olhava para ele e o via completamente fora da realidade. Porque ele vivia objetivamente, desconsiderando todas as coisas espirituais, só isso. Só que encontrei com um cara completamente aloprado. Um cara que não considera mais a relação dele de forma devida com as coisas. Tudo que ele anda, tudo que ele olha agora, a conversa dele agora, por exemplo, assim, só em relação à igreja, é só isso que ele está vivendo. Ele está desconsiderando. E isso me preocupa, porque o cara está no extremo, ele vai para o outro. Ele some. E hoje, meu desafio é muito maior, porque eu fiquei assim, pô, que eu faço com esse cara? Eu vou falar para ele? Como que eu vou falar para ele? Eu vou ficar feliz agora porque de alguma forma ele entendeu alguma coisa de Jesus? Porque ele está se envolvendo de uma forma com a igreja e tal, aquela coisa toda? E é um desafio que eu tenho agora, para mim, é pior, maior, mais difícil do que o anterior. Mas eu acho que às vezes essa coisa de um extremo ao outro é só um início. Eu acho que depois as coisas vão aproximando de um equilíbrio, independente do que tiver perdido. Pois é, 4 anos que ele converteu. Já estava na hora. pessoal. É o seguinte, essa pergunta é uma pergunta fundamental, mas já tem a ver diretamente com a espiritualidade, que não era o meu tema aqui. Então, mas ela precisa retornar na hora que o Rodolfo for apresentar sobre espiritualidade. É. Mas, gente, nós vamos precisar encerrar agora, nós passamos um pouquinho do tempo. Muito obrigado.